ser rei. Ele é Senhor, é o Rei dos Reis, o Salvador, Príncipe da Paz, maravilhoso e majestoso. Jesus é Rei, como o Cordeiro morreu na cruz. Água da vida, vinde a mim, os que têm sede, darei graça, água da vida. Jesus, tu és rei, rei dos reis, Senhor dos céus. Ele é Senhor, é o Rei dos Reis, o Salvador, Príncipe da Paz, maravilhoso e majestoso. Jesus é Rei, como o Cordeiro morreu na cruz, mas como Deus ressuscitou. Ele é o pão para os famintos, água da vida para os sedentos. Vinde a mim, os que têm sede, darei graça, água da vida. Vinde a mim, os que têm sede, darei graça, água da vida. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tem feito pela minha vida e também pela minha família, e continua fazendo. Obrigado pela libertação, pela salvação,